Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. A paz de Cristo no ar, mais uma edição aqui do Gospel Hits, através das emissoras que fazem parte da nossa rede, emissoras de rádio e web rádio. Obrigado pela sintonia, pela sua companhia, muito prazer, eu sou o Xandelli, com os melhores louvores a partir de agora aqui na sua rádio. Curta a nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, e acesse também o nosso site, www.redegospelhits.com.br. São duas possibilidades de você deixar aí o seu recado e interagir aqui com o nosso programa. Vamos começando com o Ministério Adoração Adoradores, Eu Vou Morar no Céu. Ofereço ao diácono Maicon de Guaíra, no Paraná, também para a Elaine Gonçalves, no Mato Grosso do Sul, para o Fábio Filho, lá na capital paulista, né? E aos nossos ouvintes no exterior, acompanhando a partir de agora, então, o Gospel Hits. No ar, Gospel Hits. Coração.

antes de querer voltar atrás. Eu corro pra ti, Senhor, pros braços do meu Pai. Antes de ceder ao desespero, antes de me entregar ao medo, eu corro pra ti, o meu esconderijo, onde sonhos nunca morrem e as muralhas viram pó. Eu corro pra ti, o meu melhor amigo, o Deus Emmanuel, que jamais me deixou só. Eu corro pros teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, em grande estilo. Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não muda.

que tem uma população de aproximadamente 60 mil habitantes. Boas-vindas aos amados e amadas lá da Rádio Missão Pioneira FM, direção do Álvaro Pacheco Ribeiro, que vai levar aos nossos ouvintes de lá a mensagem de Deus em forma de música. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits. Com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Gospel Hits. Obrigado pela sua audiência aqui no Gospel Hits. Quer enviar o seu alô, ou seja, fazer a sua participação? Quer, né? Então vamos lá. Todo mundo curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits e deixe o seu recado aqui, como fez o André Esteves, de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Está dizendo que está na escuta do Gospel Hits. Também na sintonia, a Elza Alves Vaz, dizendo que está lá em Brasília nos acompanhando, né, Elza? Beijão no seu coração, irmã. Alusão abençoado para quem curte a nossa fanpage. Para Fátima de Guaíra, no estado de São Paulo. Para Lenice Alves da Silva, também em Guaíra, mas no estado do Paraná. Ao Joseilson Marques e ao Adailton Júnior, ambos da cidade de Aguiarnópolis, no Tocantins. E para Amanda Gonçalves, de Pereira Barreto, São Paulo. Juntinhos, aqui no Gospel Hits, vamos ouvir a nova de Josiane, Eu Vou Tocar. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Jesus de Nazaré vai me curar, vai me sarar. Tenho fé. Nada vai me impedir de tocar, nada vai me impedir de chegar. Sei que esta é minha chance, há muito tempo eu estou a esperar. Vou sinto a cura pela fé, pela fé. Vejo a cura, sinto a cura pela fé, pela fé. Vejo a cura, sinto a cura pela fé, pela fé. Vejo a cura, sinto a cura pela fé. Quando o Senhor passar, eu vou ao seu encontro. Quando o Senhor passar, eu tocarei em seu manto. Curada vou ficar, vivo de saída. Eu vou tocar, eu vou tocar, e hoje o meu milagre vai chegar. Quando o Senhor passar, eu vou. Eu tocarei em seu manto, curada vou ficar, virtude de sairá. Eu vou tocar, eu vou tocar, e hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou chegar, o meu milagre. Gospel Hits, muito mais você. From our soul, sing it day or night. Let it go straight to the heart of the one who knows the voice that he's hearing. Let a song rise from our soul, sing it day or night. Let it go straight to the heart. maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Te adoramos, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com os melhores louvores da melhor rádio e para os melhores ouvintes. Tudo na paz aí, estamos de volta. É o Gospel Hits engrandecendo o Pai Celestial. Ouvimos Aline Barros, Primeira Essência. Antes também, a cantora Jéssica, Tempo de Recomeçar. E a banda internacional Jesus Culture, Let It Go. Participe aí, galera, do programa abençoado, acessando aí o nosso site e deixando o seu recadinho lá pra gente, tá bom? www.redegospelhits.com.br. E aproveitando, quero convidar você que vive aí nas redes sociais, curta a nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. Quem quiser pode também seguir o Gospel Hits lá no Twitter, é www.twitter.com/rede_gospelhits. Alôzão abençoado para Simone Costa Zanesco em Socorro, São Paulo, para Débora Andrade em Patos de Minas, em Minas Gerais, claro, ao Serginho da Maré em Ubatuba, litoral paulista, e ao Isaías Damásio em Araxá, Minas Gerais. Alusão aos mineiros curtindo o Gospel Hits. Deus abençoe a vida de cada ouvinte no Brasil ou fora do Brasil. Daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. E vamos continuando com o melhor conteúdo gospel no seu rádio e na sua web rádio. Quero mandar aqui mais alôs, né? Alôs abençoados. Antes de rolar o Fernandinho Todas as Coisas. Vai para Nice Lima, em Curitiba, ao Roberto Melo, em Araçatuba, São Paulo, ao Vanildo Silva, em Pitangui, Minas Gerais, ao Matheus Pessoa, em Juína, Mato Grosso, ao João Batista, em Ipatinga, no Mato Grosso, e para os nossos ouvintes lá no exterior. Alô você de Ucrânia, Áustria, Dinamarca, Portugal, Espanha, Guiana Francesa, que agora recebe o nosso sinal. A você do Quênia, Grécia, Nova Zelândia, Filipinas e Turquia. Quem enviou essa relação, né? Relação desses países que ouvem o Gospel Hits foi o Fábio Filho, lá em São Paulo, capital. Um parceirão aqui do nosso ministério. E você que retransmite o Gospel Hits também pode enviar uma relação de cidades ou ouvintes em nossa sintonia. Mande para ouvinte@redegospelhits.com.br ou pelo nosso Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits, tá bom? Vamos ouvir então o Fernandinho, Todas as Coisas. Gospel Hits. Todas as coisas cooperam para o comigo, Senhor. Também eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar. Mas preciso aprender a descansar. Me Só aqui você ouve o Gospel Hits. Seu próprio filho, isso prova o quanto me amou. Sei que em todo tempo eu não estou só, em Deus sou vencedor. Ele mesmo me chamou de filho, posso desfrutar do seu amor. Esse amor que lança fora o medo, com Deus sou vencedor. Nem morte, vida, anjos, nem principados, presente ou por vir, angústia, dores, fome, perigo ou espada vão me atingir. Seguir, vou avançar. Se Deus é por mim, sucessos do universo gospel passando aqui no Gospel Hits, músicas que transformam vidas, é o recado de Deus para o nosso coração. Ouvimos os lançamentos da banda 4x1, Deus é por mim, e Bruna Carla, música nova, né? Transportando a tua glória. Durante a semana toda, você pode entrar em contato com a nossa equipe pela nossa página no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits. Curta e depois deixe o seu recado. O nosso site www.redegospelhits.com.br. Você que nos ouve em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, participe. E nos próximos programas estaremos enviando aquele abraço abençoado, né? Aquele ósculo santo para você, para toda a sua família. Agora vamos com a mensagem do Pai. Vem aí a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Há uma palavra de cura para você. Não importa o que adoeceu ou esteja morrendo,